2-3-0, me separa 1-5-0, informação de marca. 1-2-3-0, aciona identificação, chegada voo mais 1 autorizado, voo direto para a posição ETAP, desça para o nível de voo 050, altímetro no 021. Aproveite ETAP para o meu 1-2-3-0. Alfa Trot, chama agora o controle, 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, obrigado, boa sorte. Charlie Alpha Fox, acione código 0150, confirme o estimado para a posição de Santana. Estacionado 0150, estima mais 20 minutos. Gente, reporte livrando a CTR. Positivo. Charlie Alpha Fox, recebo o código 1200. Troca seu transponder para o código 0150. Positivo, Runa. Está funcionando 0150. Será que eu fazer um check? Obrigado. Controle do SAM 3304, poderia voar Elefa? Foi Elefa. Obrigado. Controle do SAM 0150 do Alfa Fox. Ainda negativo. Confirma a base para manutenção? A base é Irlanda. Bom, essa é a portaria. Gente. Obrigado. Alfa Fox, confirma que está mantendo o nome do país? Positivo, mantendo o nome do país, no meio afastado agora, 7 milhas e meia. Gente. Só está recebendo o nome do telefone? Recebo o módulo Alfa, porém com código trocado, e recebo o módulo Charlie também mantendo no meu país. E está agora 13 milhas afastado de Salvador. Desça via chegada para 2000 pés, altímetro na 021, autorizado a final do procedimento LS X-Ray da pista na 0, reporte estabilizado. Desce via, reporte estabilizado. Ou... para a decolagem? Gente, Guardião 01 no reporte, pronto. Confirma o tempo de voo? Seu reporte, pronto para decolagem. Chame Centro Recife, frequência no 26.0, alterno no 28.8. 260, 1288. Obrigado, bom dia, tá? 3304. Bom dia. Então, 01 no pronto da colagem. Guardião 01 no CIET. Suporte para ingresso na 17. Vai prosseguir a 1300 pés para a Feira Santana? Gente, a critério está agora limpando a CPR, informo que não há tráfego de um setor conhecido pelo controle a reportar, considerando o pouso em Feira de Santana 1248, tem frequência livre da presente para coordenação com os possíveis tráfegos locais. Guardião 01 no ponto 4. 01 na escuta. Guardião 01 atualizado, Salvador, Lençóis, 500 pés, decola com proa noroeste. Aciona 0-1-7-1-1, transcendo 1-7-1-1, para cumprir o controle, 1-2-0-8. 1-7-1-1-1-0-8, Guardião 01. Busca 3663, ponto 0, pronto. Plano 3663, atualizado alinhado, decola pistola 0, vento 1-4-0 graus, 1-2-0. DNA de colapis no zero, tá 3663. Cabeça no 7, prossegui pro noroeste ou... Eu vou olhar para ele correr a pista, 1735. Eu estava no 021, chame quando pronto para descida. Guardião 01, só confirmando, vai. Pode decolar e vai curvar à direita. Corredor Axé, aguardando liberação do controle. Gente, decolar pro Açu, corredor Axé e aguardar a autorização do controle. Guardião 01, autorizado a decolar, pista 17, vento 140 graus, 1-2-2, pós fora do solo. Decolar fora do solo. Zero 01 fora do solo. Galeão 01, ciente, decolado aos 37. O tempo, aguarde transferência. Aguardará transferência. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Está em contato radar agora 60 milhas noroeste de Salvador, aciona identificação, ajuste seus corredores visuais de Salvador, altímetro 1021, deixa-me quando pronto para descida. Alfa Juliette Romeu. Charlie Charlie Sierra, desse mantém o nível de voo 080, QNH e Salvador no 021. Controle Salvador, bom dia, tá 3663, decolado na São Bruno. São 3663, contato radar, botar o nível de voo 340, vim saindo São Bruno. Ok, 340, tá 3663. Controle Salvador, Guardião 01. 01, mantenha o litoral, aguarde a autorização para prosseguir direto destino. Lateral litoral, guardando autorização, 01, mantendo 510. Estimado para pouso, Guardião 01. Poderia pedir para o 01? Quando possível, estimado para pouso. Estimado de 2 horas. É 15h40. Confirme, é o estimado de 2 horas aos 1440. 14h40 para o destino, Lençóis SBL. Gente, vai prosseguir a 500 pés direto até o destino? Intenciona 1000 pés até o destino, após autorizado o cruzamento para a proa correta. Gente, aguarde apenas a passagem de um tráfego no final. Mantenha o litoral sul. Mantenha o litoral sul até a autorização, grátis. Controle 3663, pode voar Leda ou Watcher? Autorizado Leda, 3663. Leda, 3663. Autorizado ILS, com 1230. 1230, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 1895, com 1230. Controle de Alfa Juliette Romeu. Prossiga. Autoriza a proa da rotatória para descida, 54 milhas. Alfa Juliette Romeu, voe para a Ciaza, antiga rotatória. Pensa a critério para o nível de voo 055 inicialmente. 055, Alfa Juliette Romeu, direto a Ciaza. Avistado. Autorizado, pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 1-0. Os autorizados no 01230. Charlie, Charlie Serra, está em condições de tomar que Charlie no setor? Sim. Já vou avisar o nesse setor anteriormente? Sim. Gente, descida autorizada para o nível de voo 050, mantenha-se em condições de tomar que Charlie. 050, está bom. Salvador, muito bom dia, TNM2, zero, informação, cima. TNM250, sendo identificação, chegada do médio não autorizada, recebi a chegada para o nível de voo 050, altímetro em Salvador, na 021. Comente 1, autorizado, projetado, medo de zero. Autorizado. Zero cinco zero autorizado, minha 250. E o 1230 RMT1. O 1230 suficiente. Mantenha a proa, aguarde e transferência. Perfeito. Solo, por favor, vai tirar para cá. Um, dois, três, zero. Confirma o motivo da remetida. Próxima forma estabilizada. Gente, chama o controle agora. 120, décima 8. Milhas, 6250. Milho Pro 040, mais. Gente, após desvio de reporte na Trade Tap. Reporte. 4663, chame Centro Recife. Frequência 92, decimal 35, alterna 93, decimal 8. Agora Recife, 2835-238, boa. Guardião 01 ao controle. Perseguiu. 01 já chegaram lá no farol da parte, sendo acusado aí todos os campos. Guardião 01, mantenha-se em regra de voo visual, considerando pouso em Leão Sóis ao 1440, tem frequência livre da presente, informo que não há tráfegos no setor conhecido pelo controle a reportar. Se é que não há tráfego, frequência livre, a partir da presente, graças. Salvador, voo 1230. Voo 1230, alteração para interceptar o final do procedimento ILS novamente. Curva esquerda, proa 360. O limite será a radial 090 de Salvador. Esquerda 360, limite radial 060 Salvador, voo 1230. Radial 090, limite 1230. Salvador, papapá, Charles Serra, eu já pronto para o site. Charles Serra, o meu, reporte na TFC Papá. Contará na TFC Papá, Charles Serra. Bono 230, complete com curva esquerda para o 310. O novo limite será radial 320, Salvador. Esquerda para o 310, Bono 230. Céu 9000, autorizado a decolar, pista no zero, vento 130 graus, 109. Iniciando, céu 9000. Velocidade indicada? Avançando 3209, 6200, reduzindo. Reduza para 2509, 6200. Reduzir para 2509, 6200. Charles Serra, o meu gente vai iniciar, mantenha 500 pés, cruzado com proa nordeste, reporte fora do solo. Muito grato, Charles Serra, meu proa nordeste, reportará fora do solo. Mantenha 500 pés, decola os 4-5, guarde transferência. Até uma boa, guarda a transferência. Foi 9000, decolado os 4-5, chame agora o controle 120, decimal 8. 208, até 9000, bom dia. Controle Salvador, bom dia, até 9000. Então 9000, contato radar, se for em nível de voo 240, via saída São Bruno. 240, em atenção, está 9000. Então, meu, chama agora o controle, 120, décima 8. 128, muito grato, até o retorno. Bom dia, papapá, Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu, mantenha 500 pés, confirme o estimado para pouso em Iaçu. Charles Serra Romeu, qual é o controle? só um minuto, vou ver o relógio aqui. Dona 23, apenas para informação, há um helicóptero nessa posição de 9 horas. É um Robson 66, mantendo 500 pés. É, Dona 23. Charles R. Romeu, informa que há um Boeing 737 nessa posição de 12 horas, mantendo 2.000 pés. Afirmativo, Charles R. Romeu já está visual com tráfego, estimado de pouso no local às 14 horas do voo. Gente, posso lhe dar na CTR, Charles R. Romeu, mantenha altitude máxima de 1.000 pés. Charles R. Romeu manterá 1.000 pés. Charlie Sierra, mantenha o nível de voo 050 até a posição toque. Após toque, lista para 4.000 pés o altímetro no 021. E até toque, mandará o 50 após toque para 4.000. Xanamia 250, desça via chegada para o nível de voo correção, para 4.000 pés, altímetro no 021. Recebi a 4.000 pés. Coral. Minha 250, reautorizado via para 3.000 pés. 3.000, minha 250. Gol na 230, curva à esquerda para 240, aguarde o último vetor para interceptar. Esquerda 240, gol na 230. Chamador, será 9000? Precisa. Possibilidade agora na flor de coral, cara? Oi, coral. Coral, 9000. Senhor Romeu? Vento 100099. Pode falar de sobra. Vamos ver se vai botar. 210 para o Bono 230. Patango, decolado aos 49. Mantenha a proa. Decolagem, aguarde preferência. Tá, mantém a proa, aguardar para transferência, tango. Fico com o número 2 na aproximação. Já está reduzindo, meu 250. Chamo o controle agora, 120, decimal 8. 120, decimal 0, grato. Minha parte estabilizada. Esquerda, 1955. Visual, o setor autoriza 670. Confirme da distância da aproximação visual? Não, não, vai interceptar o glide da 670. Referência de consolo? Com referência, voo 2, 3. Gente, voo em Simbra e próxima navegação voo para Simbra, desce para 1.700 pés, reporte estabilizado. Voo Simbra, 1.700, voo 2, 3. Na 250, vista para 2.000 pés, QNH1 na 021, aguarde autorização para LS. 2.000 agora, minha 250. Opa, Rodrigo, vai passar pelo seu toque, para você desejar, só para seguir o tráfego já para a hora certa, agora para a da de casa. Charlie Serra, confirme, está solicitando cancelamento das regras. Afirma, cancelamento do plano. Charlie Serra, regra de voo cancelado 21250, desça para 3.500 pés, altímetro na 021. Para 3.500, voo para a Ceasa, Charlie Serra. Controle a papala, mas ele apatando? Ele apatando aguarda. Voo na 230, confirme estabilizado? Estabilizou, voo na 230. Completa sinal, chame tempo de frequência no 8, decimal 95. 1895, Bono 230. Xanemia 250, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pistola 0, reporta estabilizado. IVNF, porta pisada, 1950. Carla, passando, prossegue para o controle. Decolou de Salvador, você está mantendo a radial 316. Vai manter um sobrevoo em São Gonçalo. Otávio Mangabeira, cara, para prosseguir para o destino aí, Iaçu. 0-1-2-3-0. Você me chama do Alfa? Estou mantendo a radial 310, senhora. Quantas milhas afastadas do Salvador, senhora Patanga? Afastado. Delta Tango, confirme a quantas milhas afastadas de Salvador fica essa localidade? Desculpa, 9 milhas afastadas agora na radial 310. Gente, está Delta Tango, reporte no local do sobrevoo. A reportar no local do sobrevoo, grato Tango. Mantenha a escuta, senhora, ou transfere? Mantenha a escuta. Atinge 3.500 pés, passa para seguir para Beijing. Você para no 1.500 pés, Charlie, informe que não há tráfego de setor conhecido. Correção. Há um tráfego apenas, nessa posição de 11 horas, mantendo no 1.000 pés, a 5 milhas, é um Robson 66. Com rumo noroeste, Charlie, Terra, deixa para no 1.500 pés, 8 horas. Alfa Tango, confirme o tempo total de voo até Iaçu. Estimado para Iaçu aos 1340. Gente, reporte livrando esse PR, Charlie Alfa Tango. Vai contar 20 milhas fora, graças. Charlie Serra, informa que há um tráfego na sua posição, um tráfego adicional, posição de 2 horas, 5 milhas e meia é um Airbus 320, prosseguindo para pouso para pista 10 em Salvador. Charlie Serra. Serra, Serra. Salvador, papapá, Charlie Serra, Almeida, está no cruzamento da Bahia de Jesus Santos. Charlie Serra Romeu, informa que não há tráfego do setor conhecido pelo controle a reportar. Confirme o estimado para pouso no 400. No 400, Charlie Serra Romeu. Em frequência livre, Charlie Serra Romeu. Muito grato, Charlie Serra Romeu, até o retorno. Avisado em LS62, 5-0. Chame 6250, chame Torre Salvador, frequência 18, decimal 95. Salvador, muito bom dia, o CNM 250, está avisado em LR. O CNM 250, bom dia, ajuste no 021, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Aguarda, venha prosseguindo para a mesma localidade, com estimado de pouso aos 1400. Salvador, TAM 9000, vai cruzar 190. TAM 9000, chame Centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterna no 23 decimal 8. 12835, Recife 1238, TAM 9000. Alfa Juliette Romeu, desça para 2000 pés, altímetro no 021. 2000, Alfa Juliette Romeu, no 021. Alfa 250, avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento 130 graus, 08 elétrica. Teve pouso, 6250, confirma o vento? 130 graus, 08 nós. 30 com elétrica, né? Teve pouso. Chegaram no 1500 pés. 1500 pés, e Alfa Juliette Romeu. Charlie Serra, prossiga final 1-7, vale a autorização de pouso. Ok, pode estar mantendo bem quieto aqui, passando aqui em Paris, pode prosseguir para a meta? Afirmo, 1 no meu pé e prossiga final 1-7. Serra. Oi? Oi, Mirage Quisk, mantém a posição. Aguarde a transição de decolagem. Meu nome é Melas Twiski, atenta esteira do R2 da Avianca, que pousa na 1-0, autorizado da colar, pistuno 7, o vento 1-2-0 graus, 1-1-9. Decolaram 5-8, direita, corredor Axé, no farol de Itapuã, chama o controle Salvador, 1-2-0, décima 8. Direita, corredor Axé, no farol de Itapuã, chama o controle, November Street. Chame o Salvador, frequência 98, décima 95. Estamos para informação, a número 2 para aproximação para a pista 1-7, vai seguir um braço Bravo Eco 5-8. Agora nessa posição de 12 horas e 7 minutos e meia. Alfa Juliette Romeu, chame a Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Alfa Juliette Romeu, muito bom dia. Bom dia. Já, tráfico avistado, todo autorizado, pista no 7, vento 120 graus, 099. Já, autorizado, pouso. Confirmando, vento? Vento 120 graus, 099. Sete a Serra, após o pouso, saiu para o pátio. Tá bom, gente, muito bom dia de Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, procura ao final 1-7, guarde a autorização de pouso. Vamos dar o F-58 na curta final 1-7. Alfa Juliette Romeu. Controle Salvador, Papa Romeu na Vembra, Salvador, que deu falado no 7, corredor Axel no meu país. Vembra, Squisque no meu país, corredor Axel, reporte no Farol da Barra. Reporte no Farol da Barra, no Vembra, Squisque. Charlie Serra, no som 01. Tá, na... Topá. Seu carro está na primeira dele.

2071, autorizado a decolar pistão 0, vento 130 graus, 109. Autorizado a decolar, gol 2171. Decolado aos 1-0, chame controle Salvador agora, 120, décima 8. 208, gol 2171. Controle Salvador, gol 2171. 2171, no contato radar, botado nível de voo 360, via saída São Joana. 360, via São Joana, gol 2171. Zoom 2780, descend via 2000 feet, altimeter 021, clear the left and approach for runway 10, com established. That's right, via 1021, do an intersection, plus and steps as Zoom 2780. M3 no 1, no chave centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterno no 23 decimal 8. 2235 no 238, tira M3 no 1. Bom dia, gol 2065 na Índia, pronto. Gol 2065, autorizado a alinhar, decolar pistão 0, vento 120 graus, 130. Alinha, decola 90, gol 2065. Chegou fio, acionamento a critério, tenta o movimento no engalhado até, baixo para o táxi. 5238, grato. Paulo para o táxi, estamos com 04 a bordo, com 3 horas de alternando Salvador. Taxa 2 quilos, reposta na taxa de papá. Vamos lá, papá, mais um contato. 2065, decolado 215, chave de controle Salvador, 120, decimal 8. 208, bom dia, gol 2065. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 2065, 1207, subida São Bruno. Gol 2065, contato a dana decolagem, via saída São Bruno, submantendo nível de voo 360. 360, gol 2065. 2065, da presente, tem as condições de vapor de Mátiba. Visual no setor. O 2065, agora sua operação com centro e recife. Que mantém o perfil de saída devido a duas aeronaves cumprindo o mesmo perfil. Vai manter o perfil, gol 2065. Comunidade de Salvador, bom dia, gol 1094, da Vila. 1094, via chegada por médio 1, desça para o nível de voo 080, ajuste 1021. Via por médio 1, 780, gol 1094. Gol 2171, chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 235, 238, gol 2171. Postula para decolagem, vai manter por até 3 mil pés. Afirmativo, após decolagem, a sétima tem a proa, deixa a decolagem até 3 mil pés, volta a decolagem. Está pronto a decolagem? Afirma. O fio da colagem autorizada, pista no 7, vento no 30 graus, 10 mais. Tower 18 and 5, good day. Started Tower, good morning, Azul 2, no, sorry, 2780, step for final approach, runway 10. Azul 2785, continue approach, 25 on indicated, 281021. 021, we'll continue, call sign 2780. 780, traffic Charlie 2081, follow runway 17 out. Controle Salvador, bom dia, sou 4207 com a Lima. Azul 4207, bom dia, chegada bom, desça para o nível de voo 090, ajuste 1021. Bom, desça 090, Azul 4207 para 2021. Controle, bom dia, Fontana Oscar Golf Kilo. A Fontana Oscar Golf Kilo, bom dia, contato radar na decolagem, mantém o eixo até 3 mil pés. Após curva esquerda na proa de cone, sube mantendo nível de voo 090. Manterá o eixo da decolagem até 3 mil pés após direto cone, Oscar Golf Kilo. Control 1094, desça para o nível de voo 050. 050, bora andar 94. Voo 4207, desça para o nível de voo 060. Nível 060, sou 4207. Voo 2065, chama o centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 235, 258, boa. PAN 3286, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 080, ajuste no 021. 3283, número 2, número 3 na aproximação, reduza para 2509. PAN 3286, reduza para 2509, número 3 na aproximação. Voo 1094, desça para 2000 pés sem restrições, ajuste 1021, autorizado final do procedimento TLS Actuator, pistão 90, reposta pesada. 2021, voo 1094, sem restrições. Azul 4207, autorizado descer para 4000 pés. 4021, azul 4207. PAN 3286, desça para o nível de voo 050. 050.